agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e durante mais 30 minutos cá estou eu, de segunda à sexta-feira, para lhe fazer companhia. São 30 minutos de alma portuguesa, de um tesouro português. O fado, a seleção musical que aqui é escolhida, que é feita, é toda ela feita a pensar em si. A nossa sugestão, já sabe que é deixar-nos um comentário pedindo o seu fado em www.radioantenaweb.info ou então envie-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. São duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Salte para a linha da frente e peça ao seu fado, deixe que o coração palpite e que a sua alma se encha de emoção. Vamos começar a nossa seleção musical com Lisboa Antiga, na voz de Patrícia Rodrigues. Depois ficamos com Quadras, na voz de Camané. E terminamos com Fado das Caldas. Três grandes fados para começar aqui o seu Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos então começar, como eu costumo dizer, sempre, sempre, em português. Ah, mas se ela adivinhasse, se por

noturno caminho e fez dá-las com carinho estes conchetes, portanto, minha boneca de encanto, aperta o teu coletinho, minha boneca de encanto, me aperta o teu coletinho. Se fores de noite à rua, deves guardá-los com jeito. Não quero que a dona lua toque ao de leve o teu peito, que eu sempre guardei respeito pela grandeza dos sóis. Mas vim a saber depois e fiquei compenetrado que deve ser respeitado um coração que é de nós dois, que deve ser respeitado o coração que é de nós dois. E agora, como uma má novidade, chega ao fim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Eu voltarei amanhã para lhe trazer um pouco mais desta alma portuguesa. Mas antes de ir, deixe-lhe aqui a sugestão de sempre. Já sabe que pode pedir o seu fado deixando-nos um comentário em www.radioantenaweb.info ou então mande-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Tenho o maior orgulho, bem como toda a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado, em receber os seus pedidos, porque é para isso que nós cá estamos, para passar aquele fado que o emociona a si. Voltamos então amanhã, às 13 horas, para lhe trazer um pouco mais da alma portuguesa. Em jeito de despedida, vamos ficar com Maria Teresa de Noronha, Moraria, e terminamos esta seleção musical de hoje com Vai-te Embora. Um grande fado, dois grandes fados para terminar este teu Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem, tenha uma ótima tarde. Nós voltamos amanhã para estar consigo, para lhe trazer mais um pouco desta alma portuguesa. Até amanhã. Thank you.